Senhoras e senhores, com vocês, meu irmão Péricles! Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, e não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sem palavras, meu irmão, muito obrigado. Acordei com vontade de saber como ia meu mundo, como ia minha vida. Agradeci a Deus por me presentear com mais um dia pra viver, pra correr, guerrear, lutar. Com humildade em minha oração, pedi ao nosso Deus que me desse proteção. Cadeia, mundo cão, irmão, nada é confiável. Sem Deus no coração, sem chance, lamentável. No pátio, os manos num peão circulando, e na gaiola, um fuça sentado só filmando. Através das grades olhei pro céu azul, um pássaro voava do norte pro sul. Me emocionei e pensei como é linda a liberdade. Lembrei dos meus manos no centro da cidade, indo e vindo pra lá e pra cá, andando, correndo, ansiosos pra chegar. E a molecada na Praça da Sé, tudo igual, cotidiano, rotineiro, infelizmente natural. 2001, meu último rolê no Centrão. Então, último na nossa, irmão, vai pra porra, tio, o barato é louco de verdade. Cadeia é lugar que você sente mó saudade, do mínimo que quando se tem não dá valor. Tipo o quê? E sentir o gosto doce da felicidade, olhar pro horizonte, sorrir pra liberdade, assim como se fosse uma criança, brincando, correndo contra o vento, se desequilibrando, caindo e levantando, superando seu limite, passo a passo, na fé, na vontade, no apetite. Acredite, sem hesitar um segundo, quero ouvir vocês dizer pra mim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Lindo demais, nesse momento eu queria estar na igreja, orando, pedindo a Deus fortaleza, pra que Ele me ajudasse a superar meus conflitos, pra que Ele aliviasse o meu espírito aflito. Resultado, o meu semi-aberto não vem. No final do ano eu quero induto também. Será, Pérez, que nesse Natal eu vou pra rua? Será que vou sair num peão à luz da lua? Eu quero levar minha esposa pra onde ela quiser. Quero curtir até umas horas, sem miséria o quanto der. E na manhã seguinte eu quero estar à vontade, pegando um sol, sem camisa na laje, bebendo um suco de manga, ouvindo o disco do Péricles bem bolado, e uma pá de aliado, tocando mó prazero, chegando e saindo, gente, o dia inteiro, parceiro, comemorando a vida de verdade. Quem quiser chegar, demorou, mas liga a TV que o Tricolor vai jogar. 3-1, 4-1, excelente placar. É tudo uma questão de pensar positivo. Você é do tamanho do seu sonho, amigo. Grades de ferro, chão de concreto, na prisão tudo é quadrado, do piso até o teto. É desanimante, é feio, é triste, ha! Rouba sua brisa, só quem é resiste, não desiste, persiste, enfrenta a batalha. Violeta é a vida no fio da navalha. Que diga o Turco, o Boca, o Delinho, o Gel, o Triton, o Eric, o Achei, o Maninho, sei lá. Oh, mano, se tiver como desista, melhor do que cadeia, irmão, é estar nas pistas, no morro, nas fotos, nos becos, nas favelas. Juro amor eterno, pois faço parte dela, sem limite, sem hesitar um segundo. Diz aí pra mim, eu quero ouvir. Eu queria ter na vida simplesmente, lindo demais, um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela. Senhoras e senhores, para ver com vocês, o sol nascer. Lucas Flores. Yeah.